Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E este Riff Service é a segunda parte de um especial dedicado a lançamentos de 1997. E vamos iniciar com os hard rockers melódicos britânicos Ten, que no ano de 97 lançaram o álbum The Robe. Para vocês, Ten Arcadia. Light eternal time and time again. Yeah, yeah. iniciamos esta primeira sequência num tom mais hard rock melódico. E depois do Stan, ficamos com os Frontline. E do álbum Heroes, ficamos com a música Man in Motion. E terminamos esta sequência com Kevin Chalfant. E do álbum Running with the Wind, ficamos com a música Wild Thing. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os dinamarqueses Stage Dolls, que em 1997 lançaram o álbum Dig. E deste álbum resolvi escolher a música Ain't Seen You. Para vocês, Stage Dolls, Ain't Seen You. Don't wanna blow it, come on, it's on nation. They say so much. e após Stage Dolls, quem nos apareceu foram os norte-americanos Danger Fucking Danger, os Danger Danger, que em 1997 lançaram o álbum For the Hard Way, e o álbum contava com Paul Lane como vocalista. E deste álbum ficamos com a música Still Kicking. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter um som mais pesado. E vamos iniciar a sequência com Human Clay, um dos projetos de que Jeff Scott Soto fez parte. E esta banda, este projeto, em 1997 lançou o álbum Euphoria. E neste álbum resolvi escolher a música Speed Demon. Para vocês, Human Clay, Speed Demon. Wanting what you're thinking. We'll be right back. e nesta sequência com um som mais pesado, após Human Clay, ficamos com os Sinner, e do álbum Judgment Day, ficamos com a música White Lightning. E terminamos esta sequência com os Wasp, que em 1997 lançaram o álbum KFD, Kill Fuck Die, e deste álbum ficamos com a música My Tortured Eyes. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas, e vamos iniciá-la com os Newman, e do álbum Newman vamos ficar com a música Tears Are Not Enough. Para vocês, Newman, Tears Are Not Enough. I'm not afraid to die. say. I think about all the words those poor boys like to sing. Ooh, rough and tough, it's not enough. While she lay sleeping, the candlelight reflects upon her face. Her hair a golden brown reveals lace. Reminds me of another time and place. While she lays crying, I lay a pretty head upon my chest, thinking of the days we knew as best. Only we can know the times and not the rest. While she lay sleeping, she calls my name in the night, waking in the silence of her sigh. Suddenly she tries to pull me near, lost within her anger and her fear. Waking in the silence of her sigh. Suddenly she tries to pull me in, lost within her anger and her fear. Suddenly she screams and tells me her lies. Though I've seen the truth within her eyes, suddenly she cries and with it I'll try to give her all the love I can again. She calls my name in the night, waking in the silence of her sigh. Suddenly she tries to pull me in, lost within her anger and her fear. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após Newman, ficamos com Stan Lear e do álbum Once, ficamos com a música No Words Can Say. E terminamos esta sequência de baladas com os The Pinto e do álbum The Pinto, ficamos com a música Suddenly. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao som mais pesado. E vamos iniciar a próxima sequência com Roland Grapov, o virtuoso guitarrista germânico, que em 1997 lançou o álbum The Four Seasons of Life. E deste álbum vamos ficar com a música Dedicated To. Para vocês, Roland Grapov, Dedicated To.

e após Roland Grappov, ficamos com os dinamarqueses e também virtuosos Royal Hunt. E do álbum Paradox, ficamos com a música Message to God. E vamos agora para uma nova sequência, e é uma sequência com três bandas que, em especial nos anos 80, faziam aquele hard rock pujante e festivo, e que em 97 as três lançaram três álbuns com um som mais intimista, mais soturno, até mesmo mais alternativo. E vamos iniciar com os Kiss, que em 1997 lançaram o álbum Carnival of Souls, The Final Sessions, o último álbum lançado pela banda enquanto banda sem máscaras, no período em que a banda não teve máscaras. E deste álbum resolvi escolher a música I Walk Alone, a única música da banda que é cantada a solo por Bruce Kulick. Para vocês, Kiss, I Walk Alone. e após Kiss, quem nos apareceu foram os Motley Crue, que em 1997 lançaram o álbum Generation Swine, o álbum que marca o regresso do vocalista Vince Neil aos Motley Crue. E deste álbum ficamos com a música Flush. E terminamos esta sequência com Slaughter. E do álbum Revolution ficamos com a música Stuck on You. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Whitesnake, que em 1997 lançaram o álbum Restless Heart, um álbum que entra mais a fundo nas origens blues da carreira de David Coverdale. E deste álbum resolvi escolher a música Woman Trouble Blues. Para vocês, Whitesnake, Woman Trouble Blues. I'm standing accused, don't judge me. she married a merchant marine. Under her hat were the silver screen dreams of a haunting memory. It's a true story of hard luck, faith struck by reality. E após Whitesnake, ficamos com outro nome que também pode ser ligado ao hard rock mais bluesy. Estou a falar-vos de Richie Kotzen, que em 1997 lançou o álbum Something to Say. E deste álbum resolvi escolher a música Faded. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas, e vamos iniciá-la com os 38 Special, e do álbum Resolution vamos ficar com a música Changed by Love. Para vocês, 38 Special, Changed by Love. Surrender the does love. It has to be love. Oh, baby. And my raging heart cries out for love. And the rain has fallen from above. If I should lose you, what really could I do? Cause you give love a special touch. Or did I trust you far too much? Is this love? E nesta sequência de baladas, após 38 Special, ficamos com os germânicos Casanova. E do álbum Ticket to the Moon, ficamos com a música Heaven Can Wait. E terminamos esta sequência com o grandioso Gary Moore, que em 1997 lançou o álbum Dark Days in Paradise. E deste álbum ficamos com a música Like Angels. E vamos agora para a última sequência deste nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os norte-americanos Baton Rouge. E do álbum Baton Rouge, vamos ficar com a música Love by the Numbers. Para vocês, Baton Rouge, Love by the Numbers. Reflect. E é com Fair Warning que terminamos o Riff Service desta semana. Iniciamos esta última sequência com os Baton Rouge, e do álbum Baton Rouge ficamos com a música Love by the Numbers. Continuamos com Stan Bush, e do álbum Call to Action ficamos com a música Highest Calling. E terminamos esta sequência, este Riff Service, com germânicos Fair Warning, e do álbum Go ficamos com a música, com a portentosa música Angels of Heaven. E é com Fair Warning que me despeço do Riff Service desta semana. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Eu sou Gabriel Souza, estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. Rock on!